Hippie hoppie futurista. M.A.M.C. no beat, meu irmão. Hippie hoppie futurista. Deixa o som entrar na tua cabeça pra te informar. Movimento hip hop é movimento forte. Essa cultura verdadeira não se faz por hip-hop. Cada dia que se passa, essa nação aumenta. Se levanta com muita fé. Esse que é o nosso lema. Cultura hip hop na globalização. Transmite informação, autovalorização. Enorme criatividade, a mental revolução. Sem trem e sem droga, o que liga é união. Rima bem elaborada, uma arma poderosa que deixa os comédia lambendo nossa bota. Breaking MC, DJ Graffiti Art, preste muita atenção. Faça sua parte, humildade, educação, união, bom pra todos, pilantragem, ganância, coisas que me dão nojo, mas a tal ignorância dos idiotas corrói meu coração. E eles nunca notam, estou bem sossegado, curtindo na moral. Pra quem desacredita e caia na real, mando ideia certa pra rapaziada nesse som verdadeiro. O rap da quebrada, pra mim inteligente, digo não se ilude. Hip hop futurista, tenha atitude. Hip hop é fantástico. Hip hop futurista, deixa o som entrar na tua cabeça pra te informar. Hip hop é fantástico. Hip hop futurista, deixa o som entrar na tua cabeça pra te informar. Cabelo back power, trançado ou careca, banda e calça larga, nosso estilo de guerra. E não só com estilo, sim, tendo proceder. Hip hop é incentivo, é vontade de vencer. Branca ou ferro quente, ou tô cuspindo bala. Não quero ver os mano caindo numa vala. A burguesia sempre diz que nós somos bandidos. Vamos provar que não é nada disso. Sim, forme na leitura, evoluindo o raciocínio. Estude política, hip hop é objetivo. Não tem molecagem e nem patifaria, é manifestação. Luta por melhorias, Brasil da incerteza que é concretizada. Corrupção prevalece na bocara lavada. Tudo isso eu vejo com seguinte muito esperto. Ainda na bandeira tá escrito ordem, progresso, a desordem é decadente. Reflete isso no povo, assim no dia a dia. Luto por um mundo novo, novo diferente. Correrias e glórias, hip hop tem raiz e não foge da história. Hip hop tem raiz e não foge da história. Hip hop tem raiz e não foge da história. Hip hop é fantástico. Hip hop futurista, deixa o som entrar na tua cabeça pra te informar. Hip hop é fantástico. Hip hop futurista, deixa o som entrar na tua cabeça pra te informar. Hip hop é fantástico. Hip hop é desse jeito, nossa reivindicação. Hip hop é um esporte, é saudável, sangue bom. É beatbox, é a pura inteligência. Não é pichação, totalmente consciência. Pra mim o que mais vira são todos os elementos. Cada qual nessa fita, mostrando seu talento. Criando facção, gera mais desunião. Abraço hip hop, vamos ser todos irmãos. Assim o movimento sempre vai em frente. E quem tá de fora vê que somos competentes. Sem queimar o filme, fica dando brecha. O que liga começando, terminando tudo em festa. Respeitando o cidadão, seja como ele for. Não importa sua crença, dinheiro sua cor. Levando com dignidade como quer o senhor. Plantando com orgulho, muita paz, muito amor. Não devemos acusar a maioria das pessoas por causa de motores, quem paga são as boas. Vamos deixar de lado quem não se interessa. Hip hop é dedicação, não é mera conversa. Hip hop é bombástico. Fantástico, hip hop futurista, deixa o som entrar na tua cabeça pra te informar. Hip hop futurista, deixa o som entrar na tua cabeça pra te informar. Hip hop é bombástico, fantástico. Hip hop, esse é o hip hop. Hip hop é bombástico, fantástico. Hip hop é paz, hip hop é paz. Hip hop é paz, hip hop é paz. Hip hop é paz, hip hop é paz. Cultura de rua, cultura verdadeira, essa é minha cultura. Hip hop futurista é o hip hop. Hip hop futurista é o meu hip hop. Hip hop futurista, deixa o som entrar na tua cabeça pra te informar. Na tua cabeça pra te informar. Na tua cabeça pra te informar. Hip hop é bombástico, fantástico. Hip hop é bombástico, fantástico. Esse é o hip hop. Cultura de rua. Hip hop futurista, deixa o som entrar na tua cabeça pra te informar. Bombástico.